Ei. Quando você menos espera é quando acontece, mano. Vamos então. Ai. Nessa eu vou chegar pesado, hablei para me matar. Voando baixo, elegante, igual lowrider. A vida às vezes aplica os golpes mais covarde. Tem que ter muita desculpa, joga essa merda no hard. Para os lombardes, sem face falando. Bem confortável dentro do seu disfarce de malandro bacana. Zerando saldo no luxo na lama. Vê lá o que se faz em troca de um pouquinho de fama. Engana ninguém, diz que meu show não chama ninguém. Só drama e eu sei que acha se me insana também. Nunca na tosei, faz corre da tua grana também. É o mesmo barco e é nosso dever manter ele bem. Na cena do escritor, eu tô disposto a apostar as minhas fichas. Virei costa pra zincha, me deixa bem. Rima com os amigos e além. Convoca os miguas se for pra chegar numa jam. Que tem, Joe? Já me procurei, partido todo se resume. Eu sei, o tempo é rei. Vincula a terra, o pouco tempo é quase nada. Talvez esteja integrando a variável errada. Uma porta abre caminhos e assim moldam destinos tão distintos. Depende dos demônios que habitam em si. Abstenho-me do amor, pseudo entendido. Sou só um observador, mas observador. Amar, dimensão espiritual. Talvez seja o caminho pro entendimento mental. Sentir, além do que posso tocar. Se rima existe, eu resisto, alguém pra me escutar. Ouvir, o que eu tenho a oferecer. Se o rap é meu escape, que eu escape pra vencer. Viver, que tudo acaba em cinza. Cês vão se orgulhar por saber que eu não desisti. Nossa vida não é nossa, de fato. Do útero ao túmulo, temos ligação com outras. Passado e presente. E por cada crime e cada bondade, geramos nosso futuro. Já são quantas primaveras? Eu conto pelos invernos. Nosso tempo aqui na Terra são planos não tão sinceros. Marco zero, recomeço. É mistério, novo endereço. Eu pago preço, ferro e fogo, só levo os que considero essencial. Conexão é mais que essencial. Carrego o peso de um enredo onde o desprezo é letal. No ombro medo como fardo e eu vejo que é opcional. Só que o perigo é fato, o quadro é impessoal. E levo o meu pessoal a questionar e mais além. Que o nosso plano astral seja pro liberar o bem e prosperar também. Enquanto reina a ganância, na sombra esquece esperança e nos querem lá também. Erguem a cruz em protesto, meu canto berra. Semeia a luz e a maldade atira e erra. Visto meu capuz e vou astuto na minha era. E quanto custa aprender que não há glória na guerra? Encerra o papo e paga o pato. Eu vou pras cabeças, encaro o fato que alastrar e abraçar o capeta. Me queriam de bereta, com essa minha cara preta. No asfalto parto pra treta e acabo cabeça, fé. Segredos e portões, segredo em corações, é. Essa é a trilha do poeta. Mente profeta, reflete na caneta, ampulheta deitado. Uma metáfora, a meta é fora do planeta. Não busco opinião, só sentimento. Mas talvez seu entendimento não traduza o momento. Obsoleta, cria de criação fria. Conduzo a minha, confundindo a sua. No final, minhas rimas de muleta. Respeita, bigo azerando o saldo do sistema. Tirando a venda, tio, equacionando seu esquema. Princípio químico que induz o fim da medusa. Me use, me leva os neurônios pela hipotenusa. Mas na buze, conduz a conduta com vida sem treva. Com ela ou sem ela, o que importa é me conhecer. E saber que o todo me empurra pra ela. Congela malandro, aquele que olha e não quer ver. A felicidade está na jornada, não no destino.